andando pelas praias sem fim. Tô querendo entender os meus pensamentos, querendo resolver os problemas em mim. Vou andando com a lua cheia, vou andando pelas ruas sem ti. Tô querendo esquecer da nossa história. Será que você ainda lembra de mim? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Por onde eu vou começar? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Por onde eu vou te deixar? Caminhando com os raios de sol, estou queimando todos os sentimentos, apagando a luz do nosso amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Por onde eu vou começar? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Por onde eu vou te deixar? Te deixar. Te deixar. Te deixar. Triste, não aguento mais. Estou acabada, não aguento mais. Estou tão triste, não aguento mais. Mais, mais, mais, mais. Estou tão triste, não aguento mais.